Tá, 3-1, 7-0, checa trem de pouso, vento 100 graus, 049, autorizado pouso, pistão 0. Confio, baixado, checado, autorizado pouso no 0, tá, 3-1, 7-0. Solo 05, Libra na Eco, taxi Alfa Juliette, portão 612. Eco Alfa Juliette pro 612, 3170. Estabilizado final, é o Azul 4220. Azul 4220, chame torre em 11895, bom pouso. 1183, é isso? 11895. 11895, obrigadão. Dois Salvador, muito boa noite, meu rei. Estamos aqui na final estabilizados, é o Azul 4220. Azul 4220, vento 100 graus, 049, chega a trem de pouso, livre pouso, pistão 0. Livre pouso para o 4220, embaixo trabalho. Essa informação, 4220, caso no pouso ultrapasse a Eco, fará backtrack para livrar na Eco, ok? Afirmativo. Control, é gol, tango mais na ponte 7. Quatro. Taxi. Ok, centro do taxi via Alfa Juliette, original Alfa Kilo Passo 3, atenta a sinalização no solo Passo 3, 4220, solo Zona 1. Kilo para o pátio 3, o azul 4220. Ok, grato, informação com a 220. Torre, gol, Augusto, Tango Mike, na ponte 7. Cima. Gol, Augusto, Tango Mike, na ponte 7. Positivo. É o gol Golf Tango Mike na ponte 7. Golf Tango Mike, gol Golf Tango Mike, portão 07, possível. Solicito autorização de reboque para a ponte de número 9 do pátio 1. Tá autorizado, reporta no término, Golf Tango Mike. Eita. Torre Salvador, bom dia, Azul Alfa, Azul Alfa. Azul Alfa, bom dia. Bom dia, senhor. Estamos aqui na linha número 8. Autorização para reboque da parte 3, para a okay. É, o que vai aguardar é vai aguardar, ok. Inicialmente tem um outro tráfego em reboque do portão 07, portão 08. Então, inicialmente, a parte do Alfa Zulu Alfa. Positivo. Aguarda a autorização, Alfa Zulu Alfa. GP5556, bom dia, autorizado de chegada a mar e desça sem restrições para 4 mil pés, ajustado no 092. confirmar que finalizou? Ok, excelente. O Alfa Zulu Alfa, livre reboque, reporta no termo, pato 3. Alfa Zulu Alfa, livre reboque, grato. A torre acabou de nos informar que a pista 1-0 encontra-se fechada no momento devido à última aeronave, o Azul, que colidiu com o tráfego na pista. Coisão, que colidiu com um pássaro na pista. Você tem condições de pousar na Mofete até a liberação? 35556, controle Salvador. Sim, te grato então. Sem previsões, trip 5556, mas os serviços estão sendo providenciados. Afirmativo, desça para 2000 pés, ajustado na 092. Trip 5556, complete final Chame Torre em 1895. O Trip 5556, bom dia. Então está sendo realizada a limpeza na pista. Até o momento, pista 1-0 está impraticável. Confirma que tem condições de pouso no 7? Confirmo. Ok, reporte cancelamento, o 5556. Base pela direita para você. 556, tá livre, base pela direita no 7, aporte de base para final, trem checado, plano de Casas 28. Isso é reportado de base para Luofa. Foi passado aqui que a posição no passe 3, que vai prosseguir a posição 08 do passe 3 ao lado do outro azul, ok? Alfa Zulof considera a instrução a remota 07 do BAT 3, 07 confirmando, ok? Ao lado da aeronave da companhia. 07, fazendo alvo. Abaixo travado 5556, vento 080 graus, 03 nós, autorizado por uso, pista no 7. Sola, os 32, livra na Lima, prossegue portão 08. 290, bom dia, chegada Mares, esse mantenha 3.000 pés, 1.012 ajuste. Exato, exato. Quatro dois dois um, dois. 3520, desça para 4000 pés, chegada a mar e ajuste 1002. Negativo, voo ITAP da presente, desça para 4000. Desce para 2000 e 2 ajuste, reporte localizador. ILS, Campo Avista, Xalé Armé 2, 1-2. Ok, complete final ILS, Xalé Torre, 1-2-5-5, 1-2-2. 295, obrigado, bom dia. Ok. 3520, desça para 2000, ajuste 1-0-2, livre ILS, CVI, reporte localizador. ILS, 1-0. 1212, vento 320 graus, 02 nós, formar eixo livre. Tá ok, aguardando autorização de pouso, Xené 6212. Pouso no zero, vento 260 graus, 02 nós. Livre pouso no 1-0, Xené 62, 1-2. Observador, está passando o quilo de Zulu Romeu, fora do solo, cruzando agora 1500. Então, o quilo Zulu Romeu, suba ao nível 400 na feira da El Vigilância. Da El 400, quilo Zulu Romeu. Né, 6212, solo 5-4, taxi à direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, portão 07. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, portão 07, o Xené 6212. Receptando ele, RCK, visual com 10, TAM 3520. Cheguei com o flat final ILS, chama a torre 1895, TAM 3520. Completa com a torre 18, podem confirmar? 1 no 8, decimal 95. 1895, bom dia, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, é o TAM 3520 ILS, baixado e travado agora, uma milha do Índia Serra. TAM 3520, vento variável 02 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, TAM 3520. Pode apelar a parede, a posição? Ok, solicite diretamente ao centro Recife. Frequência 1251, na antena 13325. 1251, 320 solo ao 02, taxi Alfa, Kilo, 43, 41, portão 03. Alfa 3, parte, ela seria o parte 1 não, tá vendo? Afirmo, o destino é Pátio 1, porém vai dar que chave é Kilo Pátio 3, Pátio 1, Portão 03, 3520. Kilo, Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, 7, 3520.